caras alunas e caros alunos da Unidade Curricular Optativa Emergencial Álbuns Fonográficos na Cultura Brasileira, os anos 60. Vamos agora abordar o nosso bloco 3, que tem como temas a música engajada ou a canção engajada brasileira e os festivais da MPB. Esse bloco traz como bibliografia básica o livro de Marcos Napolitano, A Síncope das Ideias, e o de Heloísa Buarque de Holanda e Marcos Augusto Gonçalves, Cultura e Participação nos Anos 60, daquela coleção Tudo é História, da Editora Brasiliense. Traz como recursos audiovisuais o filme documentário Uma Noite em 67, sobre o Festival da Música Popular Brasileira daquele ano, e um vídeo com a íntegra dessa noite do festival, do arquivo da TV Record. Do ponto de vista dos álbuns selecionados, são álbuns, eu selecionei dois álbuns, do Geraldo Vandré. E a ideia é exatamente que a gente possa perceber nesses dois álbuns as diferenças de propostas entre duas fases da questão do engajamento na música, na cultura brasileira. Um álbum de 64, onde o Geraldo Vandré está mais próximo dos ideais da bossa nova, por mais que uma bossa nova já readaptada, já ambientada numa nova situação política que se apresenta. E, da mesma forma, o álbum de 68, Canto Geral, que é um exemplar primoroso do que veio a ser a canção de protesto brasileira. São esses os nossos temas. Digamos que a década, como eu já pude, de certa forma, apontar, ela é das mais densas, das mais complexas em todos os termos da nossa experiência histórica. E resgatando alguns dos temas já tratados, simplesmente para a gente montar esse panorama, do qual, inclusive, eu aqui só vou conseguir apontar algumas linhas de força, dada a densidade dos fenômenos, eu lembraria dos desafios e rumos da modernização. É uma grande linha de força, como já pudemos falar sobre os anos 50 e o final da década de 50. A questão da grande instabilidade e depois do agravamento da situação política na década. São forças sociais que se posicionam em confronto e soluções vão sendo dadas do ponto de vista estrutural. E isso cria esse ambiente de grande instabilidade, de grandes transformações, e a gente poderia pensar nisso dividindo a década em três fases, do início até 1964, de 1964 a 68 e chegando, portanto, ao final da década. Claro, essa divisão ela equivale, obviamente, a marcos do ponto de vista político, ou a instauração do regime militar em 64, e depois o seu agravamento do ponto de vista das restrições de liberdade que vão afetar em cheio a vida cultural. Então já há uma restrição grande a partir de 64, desse ponto de vista, que vão ser agravadas em 68. A esses marcos, a nossa vida cultural responde de maneiras muito, muito particulares e sempre intensas, fazendo valer esse clima de que os vários autores apontam para de grande efervescência. A cultura está o tempo todo na arena pública, de maneiras diferentes, seguindo, portanto, essa cadência das condições políticas de participação. Isso a gente tem que ter bastante claro, porque essas condições vão moldar, vão informar, vamos dizer assim, as formas de participação cultural. Um outro elemento fundamental que já foi posto, vocês já inclusive trabalharam com ele, com relação ao bloco 2, que é a chegada definitiva dos meios de comunicação de massa no Brasil, com destaque para a televisão. Muitos dos artistas, dos músicos, vão ter programas específicos na televisão, vão se tornar atrações televisivas importantes, e depois em todo outro circuito de produções midiáticas que a gente já teve a chance de apontar no bloco 2. Uma outra característica mais ampla no que diz respeito à música, ao que nos ocupa, aponta para a institucionalização nesse período do que veio a ser a MPB, a música popular brasileira. Nas suas várias vertentes, a MPB foi revelando sínteses entre a tradição da música popular, expressa pelo samba, choro, baião, samba-canção, entre essa tradição e as referências estrangeiras que vão sendo trazidas pelo trânsito acelerado da música gravada em termos internacionais, principalmente o jazz e o rock, e entre esses elementos e o contexto sociopolítico e cultural. Nesse sentido, eu gostaria de chamar a atenção para o conteúdo desse livro da Heloísa Buarque e do Marcos Augusto Gonçalves, porque ele traz um panorama incrível dessa efervescência cultural, englobando todas as outras frentes de atuação da cultura para além da música, né? É um panorama mesmo. Então, a questão do teatro, por exemplo, importantíssima, do cinema, das artes plásticas e as transformações que esses setores vão sofrendo também com o passar da década, também com o desenvolver da história. E é curioso notar como que, principalmente com relação ao teatro e ao cinema, a presença da música é muito, muito definidora. Portanto, a música vai permeando todas as expressões, vamos dizer assim, não é? Ela tem presença no conjunto da produção cultural. Nesse sentido, é importante explorar um pouquinho a questão do que seria esse engajamento. Não seria a arte e a cultura originalmente, não estariam elas originalmente engajadas com as questões da vida ordinária, cotidiana, de tudo que envolve a vida social? Ela não seria, por excelência, prática social e produto disso tudo, ou tradução disso tudo em termos simbólicos, a partir das várias possibilidades que existem para isso? Essa é a questão que está posta, e posta especialmente para a música. Em que medida a música faz isso? Traduz essa vivência? E qual seria o diferencial desse período, né? Por que essa questão do engajamento, ela é distinta, ela é uma preocupação e ela acaba nos envolvendo como tema de estudo? Ora, porque o momento que se vive naquela altura demandou, talvez sempre demande, mas essas demandas surgem bastante pulverizadas e não são necessariamente percebidas. Mas naquele panorama havia um interesse, um intuito de organização social em torno de determinadas propostas para os desafios do desenvolvimento e da modernização. É isso que diferencia aquele período. Havia um diálogo grande, havia um interesse, e as várias propostas se organizavam em termos, às vezes, partidários, político-partidários, e em outras frentes, como forças sociais, expressando interesses de determinados setores da sociedade. E é nesse sentido que, em termos da cultura, algumas frentes vão se aliar a propostas ligadas ao nacionalismo, no seguinte sentido: o Brasil precisa se consolidar como uma nação com certa identidade cultural e nacional. Portanto, essa identidade cultural e nacional, ela tem que ser original. Ela tem que dialogar de perto com as raízes culturais mais fundas. Essa seria, por exemplo, uma proposta encabeçada pelos Centros Populares de Cultura nessa primeira fase dos anos 60, que vai de 60 ou do fim dos 50 até 64. Centros Populares de Cultura, fundados pela União Nacional dos Estudantes, vai levar exatamente essa proposta de uma arte que dialogue diretamente com o povo, para poder mobilizar esse povo em torno dessa grande, grande mobilização em prol de uma nação livre, desenvolvida e que incluísse todos os setores da sociedade. Mas, claro, o foco aí era nas classes populares, no povo, nos trabalhadores. Outras frentes vão se organizar de outras maneiras ou vão se contrapor a essa forma. Vamos dizer ainda sobre o CPC, tem um manifesto muito conhecido do CPC, é tratado pela Heloísa Buarque nesse livro, que propõe um tipo de facilitação na comunicação. As produções culturais teriam que falar a língua do povo. Então, portanto, não importaria nesse processo a síntese absolutamente elaborada, as metáforas e todos os outros recursos sintéticos usados pela linguagem artística de todos os tipos, e sim essa ruptura com essas formas em prol de uma comunicação direta que pudesse convocar, inclusive, o povo a participar. Então, outras posições foram se desenvolvendo em torno desse diálogo, não é? Ou em confronto, em debates, propondo outras alternativas. Uma outra que a gente pode verificar e surge exatamente nessa... Eu acho que é importante a gente dizer. Essas questões estão postas em vários movimentos. Por exemplo, a maneira como o cinema novo vai romper de outra forma com esse tipo de estratégia de comunicação, não é? Essa comunicação tem que ser direta e atingir o maior número de pessoas, ou não, isso não é importante, vamos atingir aqueles que conseguirem acessar esse conteúdo de reflexão que a cultura está fazendo naquela altura, seja lá da maneira que for, ou outras frentes que vão dizer essa comunicação direta, portanto, não interessa. Não interessa porque ela desconfigura ou desfigura a própria arte. Então não é mais arte, é um discurso político. E assim sucessivamente. E nesse livro da Heloísa é possível ver muito claramente como que a movimentação cultural vai traduzindo essas exigências do momento em termos de produção de arte. Com relação à produção musical, é então necessário entender como essa primeira floração de uma música engajada brasileira monta uma equação dialogando com várias dessas forças e ideias que estão em jogo. Segundo as ideias do Marcos Napolitano, esses músicos, principalmente o Carlos Lyra, o Sérgio Ricardo e o Nelson Lins e Barros, eles vão buscar uma canção engajada, porém moderna e sofisticada, capaz de reeducar a elite e, em aspas, elevar o gosto das classes populares, ao mesmo tempo em que as conscientizava. De que maneira eles operaram tudo isso, não é? Primeiro, tomando como base sua formação musical bossa novista, eles eram dessa primeira leva da bossa nova, e aproveitando, portanto, todos os avanços e todas as sínteses, se a gente pode usar sempre a nossa ideia de síntese, né? as sínteses operadas pela bossa nova ao reunir a canção popular brasileira com aspectos da música erudita, o samba e o jazz entre o Brasil moderno e o Brasil arcaico. O que eles fazem é preservar a batida, as referências musicais da bossa nova, mas trazendo de volta aspectos do samba, valorizando esses aspectos do samba, principalmente um samba lírico de compositores como Cartola e o Nelson Cavaquinho. O resultado disso é um tipo de bossa nova, que depois foi chamada de bossa nova engajada, em que são preservadas as características musicais, com um pouco mais de ritmo, e do ponto de vista das letras, a substituição das letras leves, de certa forma simples, referentes a um amor e a uma mulher idealizados, a temas com maior reflexão, dialogando com o momento. Um dos exemplos mais primorosos é uma canção feita pelo Carlos Lyra e pelo Geraldo Vandré, gravada por esse último, chamada Quem Quiser Encontrar o Amor. E daí, já dizendo um pouquinho da continuação da letra, né? Quem quiser encontrar o amor vai ter que sofrer, vai ter que penar. Então, portanto, nada é tão fácil assim. Há toda uma construção que precisa ser feita para que a gente possa chegar no idealizado. Vale lembrar que no grande debate cultural, a bossa nova passou a ser, nesse primeiro bloco dos anos 60, né, até 64, a bossa nova passou a ser associada com um tipo de entreguismo aos valores musicais americanos por causa do seu diálogo com o jazz, um tipo de ruptura com o nacionalismo que era alimentado, defendido por vários setores da sociedade. Então, esse recuo, essa retomada de uma certa tradição do samba, quis, na verdade, resolver essa questão sem deixar a bossa nova para trás. Nesse sentido, tem destaque os álbuns desses dois artistas, o Carlos Lyra, Depois do Carnaval, é o título, de 63, e do Sérgio Ricardo, Um Senhor de Talento, de 1963. Vale lembrar que o Vinícius de Moraes, um dos mentores da bossa nova, atua muito de perto junto a esse grupo mais, digamos assim, engajados, né? Bom, em 64 tem uma quebra radical do debate e da articulação política, e a partir daí a cultura continua ativa, não se cala, mas sai das praças e vai para os teatros e para a televisão. É interessante notar como que a lógica do funcionamento do rádio, antes de ser totalmente integrada pela televisão, ela passa por um estágio da música ao vivo, da intensificação dessa música ao vivo em grandes espetáculos, como, por exemplo, acontece em São Paulo, no Teatro Paramon, onde se reuniam vários artistas, expoentes da música popular brasileira, e mais a partir da lógica do auditório, dessa interação da música ao vivo. Essa lógica vai passar para a televisão e, portanto, os programas televisivos pensados pela televisão e televisionados, eles são também organizados como de auditório, com, portanto, uma audiência ali assistindo a música ao vivo e se manifestando, trazendo sempre essa interação que acabava sendo contagiante. Esse período de 64 a 68 vai, portanto, ser totalmente definidor do que veio a ser a música popular brasileira, que vai se instituir a partir desses interesses, desses vários interesses artísticos, culturais, musicais, mas também comerciais e ideológicos. no sentido da participação política e no sentido de sua interação com os meios de comunicação. Por exemplo, nessa altura, a televisão ela cresce exponencialmente. E assim como a indústria fonográfica, como a gente já teve oportunidade de estudar. A indústria fonográfica usava essas apresentações ao vivo, essa movimentação toda e essa efervescência como forma de testar produtos. E revelou, foi revelando e vai continuar revelando até o final dos anos 70, de maneira bastante notável, vários artistas que se consolidaram e jamais saíram do imaginário da música popular e fizeram isso por meio dos discos. Dois programas televisivos têm destaque nesse sentido e os dois de 1965. Um é O Fino da Bossa, que é mais ligado a essa dimensão da MPB, e o Jovem Guarda, que a gente já se referiu aqui, ligado ao movimento que tem esse nome, né? A Jovem Guarda, com Erasmo Carlos e Roberto Carlos e sua turma. Desse período dos anos 60 também, os espetáculos Opinião e Arena, Arena Canta Zumbi, por exemplo. Todos esses espetáculos, como eu já me referi, eles são de 64 e de 65, respectivamente. Em todos eles, a música tem um papel central. No caso do Opinião, por exemplo, a peça apresentou um momento antológico da cultura engajada do período, que é a interpretação que a Maria Bethânia faz de Carcará, do João do Vale e do José Cândido. Também de 1965 é o primeiro Festival Nacional de Música Popular organizado pela TV Excélsior. A ideia era exatamente aproveitar esse impacto que tinha na cena a nova MPB, a moderna MPB, e promover esse formato de atração televisiva, que ocorria também, claro, ao vivo, que dialogava com os programas de calouros, onde, portanto, os candidatos se apresentavam, um júri elegia o vencedor. Também os festivais se inspiravam num modelo de uma atração internacional italiana, no caso, que era o Festival de San Remo. A partir do primeiro festival de 65 até 68, os festivais foram a grande arena pública, digamos assim, televisionada, onde a MPB se apresentava nos seus mais variados matizes. Então, a partir de uma edição do festival, a gente podia entender exatamente os rumos pelos quais a cultura e a música brasileira estava seguindo a partir desses vários vetores que operavam ali nessa tensa, absolutamente tensa década. Então, nesse primeiro festival da música popular, é importante dizer também que as duas redes de TV instaladas, funcionando na época, a Excélsior e a Record, foram se alternando em dois festivais diferentes. O Festival Nacional da Música Popular e o Festival Internacional da Canção. No de 65, esse primeiro, saiu como vencedora a canção Arrastão, do Edu Lobo e do Vinícius de Moraes, interpretado pela Elis Regina, numa performance que também ficou marcada, né? Eu vou selecionar esses vídeos para que vocês assistam, porque é realmente importantíssimo. Inclusive aquele da Maria Bethânia, no Opinião. Em 66, o formato já está consagrado, não é? E no Festival da Record, o Geraldo Vandré e o Chico Buarque saem consagrados, eles dividem o primeiro lugar com as canções Disparada e A Banda. Em 67, a gente tem o festival que é o mais importante, né? O objeto do filme que a gente vai ver, rever. E, bom, ali a carta de opções da música popular já está, de fato, posta, né? Então, a gente tem o Ponteio, do Edu Lobo e do Capinã, o Roda Viva, do Chico Buarque. Então essas duas elas se situariam no universo da MPB, da moderna MPB, o que implica uma boa dose de engajamento e de crítica social. E, por outro lado, a gente tem o Domingo no Parque e o Alegria, Alegria, Domingo no Parque do Gilberto Gil e Alegria, Alegria do Caetano Veloso, que apresentam propostas estéticas e musicais e de um posicionamento diante das questões do tempo totalmente diferentes, né? O que vai constituir o movimento tropicalista, que vai ser o assunto do nosso próximo e último bloco. Portanto, a tensão, o debate do público, inclusive as vaias que receberam alguns componentes da Jovem Guarda, que foram lá se apresentar meio com uma roupagem mais MPB. Então, todo esse clima, ele é extremamente revelador das questões que estavam postas na cultura brasileira naquele momento. O FIC de 68 não foi menos tenso, o FIC, Festival Internacional da Canção, porque foi nele que o Caetano Veloso não conseguiu cantar o É Proibido Proibir e faz um discurso totalmente crítico para o público que o vaiava e o impedia. E, por outro lado, coroa o que veio a ser a expressão mais acabada da música de protesto brasileira, que é o Geraldo Vandré com seu Pra Não Dizer Que Não Falei de Flores ou Caminhando. O de 68 concentra um evento absolutamente surpreendente, que foi a vaia sonora que dos maiores nomes da música brasileira, o Chico Buarque e o Tom Jobim, levaram por conta da canção que acabou vencendo o festival contra os desejos do público, que queria, muito provavelmente, o Geraldo Vandré como vencedor, que é a canção Sabiá, extremamente melódica, sofisticada e pautando de um jeito muito diferente as questões que o público queria escutar e ver de outra forma. A partir de 69, a fórmula se desarticula porque parte dos músicos saem do Brasil, obrigados ou voluntariamente. A censura começou a atuar de maneira mais incisiva, o que abalava em si a produção. E digamos que a indústria cultural já estava plenamente consolidada, poderia propor conteúdos diversificados, entreter o público de outras maneiras. O mercado de disco estava constituído, transformado, exatamente por ter transformado em discos essa produção espetacular da música popular brasileira. Encerrando, vale lembrar que os termos música engajada e música de protesto aparecem na nossa literatura, às vezes, como sendo a mesma coisa. Eu acho que, acompanhando alguns autores, principalmente o Napolitano, a gente poderia pensar na música engajada, aquela que passa a se comprometer mais diretamente com uma crítica social, mesmo que essa crítica surja de maneira sutil, não totalmente explícita, e sempre acompanhado de uma riqueza musical da qual não se podia abrir mão e nunca se abriu mão. No caso do protesto, a canção de protesto, ela tem uma explicitude nas suas palavras. Ela diz claramente ao que veio e pauta a questão da transformação, da necessidade de um engajamento político com a transformação da realidade que se apresentava naquela altura. Então, até o próximo bloco.